chato, velho. Que cara chato. Agora eu vou falar, sabe como é que é? Eu vou pro meu tamanho e tu vai ficar de pé. Eu vou entrar na rua, casa de madrugada, e vou entrar no quarto dela e apagar a mamada. Agora eu vou falar, sabe como é que é? Eu vou pro meu tamanho e tu vai ficar de pé. Eu vou entrar na rua, casa de madrugada.